Solta, pancada. Fica aí, ele faz a conta certinha. É ladrão, é ladrão. Aqui, ó. Vem comigo, vem. 7 dias na semana eu tô ficando com 7. 7 dias na semana eu tô ficando com 7. Duas senta, duas relaxa e depois a gente mete. Duas senta, duas relaxa e depois a gente mete. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Joga no swing, vai. Joga no swing, vem. Isso é sala 7, ladrão. O arro funk do verão. Que ritmo cachorrada é esse, Cabo Moura? Ei! 7 dias por semana eu tô ficando com 7. 7 dias por semana tô ficando com 7. Duas senta, duas relaxa e três a gente mete. Duas senta, duas relaxa e três a gente mete. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete. Portal do La Rocha. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça nela vai. Mete cachaça nessas meninas, rapaz. Pra ela descer tem que ter cachaça. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. A culpa da cachaça de Ricardo Moura, meu irmão. Ô Moura. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela desce. Mete, mete, mete, mete, cachaça que ela. Joga no swing, vai. No swing vem. O arro funk do verão. Sala 7, meu irmão. Segura a bomba, ladrão. A culpa de Ricardo Moura. Receba metade da culpa aí, ó.